Lace Prestes no meio daí. Charles e a primeira dama Daiane. Tá na parada. Dar amor a quem não me ama é palha fora. Finge pra me ter na cama. E daqui a pouquinho, galera, é Augusto Correia. Aniversário do Marcinho Promoções. Mas agora eu... E vai estar por lá o Pop Som. O Águia da Amazônia. Deus que perdoa, não dá mais. Eu te amo. Pop Som. Minha mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. O meu parceiro Cleberson Móveis. Nunca mais. Tá aqui no Pop, a primeira dama Cláudia. As bonecas da Zebra. Chefe Nenê. O Dimensu Calado. Ex-cabelo. O Leonardo de Augusto Correia também. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Chupitel, de Augusto Correia. Sabe que eu te amo. E aí, Nailton? E aí, Miltinho? Tamo junto, maninho. Só da tu. Só da tu. Só da tu. Só da tu. Só da tu. Só da tu. Estourada. Forte na na na. É que eu te amo. Aqui com a gente, o Dudu, o Duduzinho, o Daílson, equipe Acaba Nunca, essa galera que eu tenho um respeito muito grande. Obrigado mesmo, Dudu. Nunca nem vi. Nunca nem vi, nunca nem vi, não. Gosta, o Igor Lisboa, tu vem tá aqui na parada. E aí, DJ Eka, bora aí. Eu demorei um, dois, três, muitos anos pra perceber. Tudo que eu preciso é você. Eu inventei meus sonhos. É o meu japonês, primeira dama Ângela. Tá ali com a gente, Ângela Travares, Sedex e Pescados. Tamo junto, Sedex. Eu inventei meus sonhos. Aquele gritinho, maninho. Longe de mim, quando a solução era você. Mas esse amor tá doado no meu peito. DJ Tommy! E o tempo apaga. Toma, toma. Esse amor tá doado no meu peito. E aí, MC? E o vento desaba. Você não sai da minha cabeça. Toma, toma, toma, toma, toma. É ou não é, maninho? É cocada boa, não é? É cocada boa. É ou não é? É ou não é? É cocada boa, não é? Vai começar a sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai começar a sequência da sarrada. Vai começar a Olha só, galera, já move agora. Próximo sábado tem aniversário de 30 anos da empresa Pop Som no Pará Clube, do lado Super Pop Live. Super Pop. E do outro lado, Pop Som. Pop Som. São 30 anos. O Gabrielzinho e os moleques magnatas. Obrigado, os primos. Junto aí com o Sagrado. Vai começar a sequência da sarrada, sarra. Vai começar. E aí, Tommy?